não é minha coisa muito fácil, não é difícil de aprender. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Metrópole, o podcast que desgraça a sua cabeça. Hoje, eu e Ângela Silva e mais três ilustres convidados falaremos sobre um assunto que está na boca e no coração dos brasileiros, a Grande Família, uma das melhores sitcoms aí de todos os tempos. Comigo aqui, ninguém mais, ninguém menos que TV Maressol. Um abraço, TV Maressol, boa tarde. Chupa a cabeça da minha pica, vem me dar uma mamada, tan, tan, tan, tan. Vem me pagar um babão, se morder vai levar um socão. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os arrombados do Brasil que ouvem o podcast. É isso aí. Também conosco, TV Bugres, diretamente de Barra do Bugres, Mato Grosso. A capital do Médio Norte. É um grande prazer estar nessa desgraça. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, ou não sei o que, porque da puta que vai ficar. Bata, por você que está ouvindo essa desgraça, onde quer que esteja. Pode ficar na minha sala, você está aqui. Boa, milhares. E falta melhor. Conosco também, Metrô Litoral, Marcelo, Ademir da Metrô Litoral. Alô, Marcelo! Opa. Tudo bom? Tudo. É Carrara Taxi ou Taxi Carrara? Ainda não se decidiu. É um dos maiores dilemas da humanidade. Talvez maior até do que o do gato de Sirodinger. Pois bem, vamos abrir logo, né? Abrir logo, deixar de enrolação. E perguntar a vocês logo. Pedir a opinião de cada um. O que será que torna esse seriado tão especial assim pra vocês? Cara, a Grande Família. O nome já diz, né? A Grande Família. É uma família grande ou uma grande família? Ainda não se decidi. É a série que mostra o que acontece em toda a família, né? É meio que um Chaves brasileiro. Verdade. Cada personagem a gente se identifica com eles. Eu sou o Tuco. Tuco é o. É o encostado, né? É o encostado que. E ama filmes pornô japoneses. Tá lá a camiseta dele. A clássica camiseta do Tuco, né? Tá lá em inglês. I love Japanese porn movies. Eu sou o Tuco com a cabeça velha do Lineu. O corpo seco do Agostinho. Acho que praticamente todo jovem vagabundo de menos de mais de 20 anos ou 30 se identifica com o Tuco. É. Porque praticamente você só fica na faculdade, você não tem emprego, você vive na casa dos pais, você é pago pelos pais. Praticamente um vagabundo que quase não venceu na vida. Aqueles caras que colocam no Facebook, VASP, trabalha na empresa VASP, vagabundos sustentados pelos pais. O Tuca é o vagabundo sustentado pelo Popozão. Bem bolado. O Tuco é um comunista. Ele usa um pôster do Che Guevara na parede do quarto. O esquerdalho, ativista do PSOL. Exatamente. E até o Popozão é meio esquerdista também, né? Ele é funcionário público, comunista. É, esse episódio de hoje ele ficou com medo de perder a mamada. Não, o pior é que os episódios de hoje mostraram todo o contrário do Lineu, né? O Lineu machista lá, pegando nas tetas da moça. Sim. E o Lineu corrupto, entrando no esquema lá da repartição. Inversão de valores. Verdade. Não, pode falar com isso, se quiser. Teve um episódio também que foi exatamente assim. O Lineu foi mostrado como corrupto e o menos certinho, e o Agostinho é que era a pessoa correta da família. Ele que usava ternos sem estampa, usava roupa normal. E o Lineuzinho tinha uma banda. Tem a banda do Lineu com o Mendonça e o chefe, o Dr. Mesquita. O Lineu é baterista. A gente tava falando do Tuco, já falamos do Tuco, começamos a falar do Agostinho, mas vamos falar aí do patriarca, né? Dessa grande família. E que, de certa forma, a gente também nutre uma certa empatia por ele, pois é aquele que realmente tem um carisma grande, né? Que é o Lineu Silva, ou o famigerado Popozão. Popozão! Popozão! Ô, Lineuzinho, meu querido. O Lineuzinho. O Lineuzinho é o exemplo do pai de família perfeito, né? Que sempre segue estritamente o código moral e luta sempre contra o mal, sempre a favor do bem. Ele não é diferente do Agostinho, ele não faz as coisas pela própria pessoa, ele faz pela sociedade. Protege sempre a família. É um altruísta. Exatamente. E ele nunca se deixa levar pelo Mendonça. O Mendonça é o cara que tá sempre ali querendo levar ele pra perdição, tentando trazer a corrupção ali pra dentro da repartição, mas o Lineuzinho é o homem firme, nunca será corrupto. Lineu presidente 2022. O Lineu praticamente, vamos dizer assim, a dona Florinda querendo afastar o Kiko das gentalhas da vida. E com a diferença que a dona Florinda é do mal, hein? O Lineuzinho é um homem puro. Agora o Mendonça, como a gente começou falando dele, o Mendonça é a figura do beta. Cara que tá ali no pé da Marilda, se ajoelha no pé dela, pede, ô Mariuzinha, quem fala é o Paulão, né? Mariuzinha, ô Mariuza. Não, Mariuza é o Paulão, pô. É o Paulão. E os dois sempre disputam a Marilda. Verdade. E teve uma época que eles chegaram a formar um trisal, inclusive, né? Vocês já viram a grande família 70? Ah, eu só vi um pedaço. Ó, é bom a gente falar também, ó, que muita gente pensa que é uma coisa atual, né, que começou em 2001, mas na verdade existiram outras grandes famílias antes dessa. A original, ela me engano, de 73. Começou meio que uma cópia, né? Uma cópia daquelas séries lá americanas. É a versão melhorada. É. Não, mas tipo, nos primeiros episódios era bem latente que era uma cópia. Aí depois que eles foram brasilizando, foram adaptando, e aí se tornou a família que a gente conhece hoje. Naquela época era outra realidade, né? Não dava pra manter uma série assim por muito tempo. Mas a partir de 2001 foi que a coisa engatou mesmo, com a família formada aí pelo Lineu, Nenê, a escalação completa. Lineu, Nenê, Tuco, Bebel, Agostinho, seu Floriano. Já falando do Agostinho, eu lembro que no especial de Natal dos anos 80, o cara que faz o Agostinho, ou seja, o predicador, já pegava a filha do Lineu naquela época que eu vi na Wikipedia. Ah, já naquela época... Anos 80? Ah. Nessa época, eu não sei em que ano que era, eu sei que era em preto e branco. O Lineu tinha mais um filho, né? Ele tinha três filhos. E aí, na versão atual, eles eliminaram esse terceiro filho. Uhum. Não lembro o nome dele, nem a personalidade dele. Eu também não me recordo, não. Depois eu vou dar uma olhada até. Nem eu, dessa fase eu me lembro só de um episódio que eles iam comprar um ar-condicionado, só que não compraram e aproveitaram e usaram o buraco que fez na parede mesmo. Ele de certa forma representa também um pouco do espírito brasileiro, porque o Agostinho, ele é malandro e sabe se fazer de coitado na hora certa. O Agostinho é aquele cara, é aquele malandro que passa por cima de tudo para os próprios interesses. Aí no final sempre descobrem as falcatruas dele e aí ele apela pra emoção. Você pode reparar que ele sempre chora. E uma coisa que eu gosto muito no Agostinho é que ele tem uma maneira de enrolar cada personagem. Por exemplo, a Dona Nenê, ele apela pra emoção. E ele sempre consegue enganar ela quando ele parte pra emoção. É, e... ele disse que a mãe que ele nunca teve, né? Exatamente. E ela, como é uma véia muito da gostosa, digo, uma véia muito, muito da bondosa, ela sempre acaba caindo nas coisas do Agostinho. E, por exemplo, o Paulão. O Paulão já é mais, já tem a cabeça mais poluída, mais suja, tal qual o Agostinho. Então ele já sabe uma forma como que ele vai chegar até ele, como que ele vai enrolar. Porque o Paulão, ele é também um malandro, mas ele é um malandro mais puro, entendeu? Ele não tem a cabeça, ele não tem a maldade do Agostinho. Verdade. Então os dois geralmente batem de frente. Passou um episódio agora recente que os dois dividiam o cofre da Carrara Táxi, ou da Táxi Carrara, ainda não se decidi. E aí eles dividiram a senha do cofre. O Agostinho queria roubar a parte do Paulão também. Queria roubar a parte do Paulão do cofre. E aí o Agostinho colocou a senha, a parte dele, dentro da carteira. E colocou a carteira ali embaixo do cofre. Sabia que o Paulão ia roubar a carteira, entendeu? Ele já, pra enganar o outro, ele entende como funciona a cabeça do inimigo. E aí ele saiu da oficina e disse: ah, perdi minha carteira, eu acho que tá lá na minha casa, eu vou buscar. Nessa minha carteira tá a senha do meu cofre. Já deixou ali, jogou ali, entendeu? A malandragem, o Paulão pegar. E aí ele saiu. E aí, como o Paulão é ingênuo, achou a carteira e a primeira coisa que ele fez foi pegar a senha. E aí colocou as duas partes da senha do cofre e abriu. Quando o Agostinho chegou, o cofre tava aberto. E vazio. Não, ele pegou na hora, no momento que o Paulão tava pegando. O Agostinho soube captar o momento certo em que o Paulão ia roubar o cofre. E aí ele chegou e pegou no flagra e disse: ô, Paulão, eu não acredito que você tá roubando a minha parte do cofre. E ainda consegui dar uma lição de moral no Paulão. Saiu todo triste. E no momento que ele saiu, o Agostinho foi lá e fez o quê? Roubou o cofre inteiro. Esse homem é o meu herói. O maior brasileiro de todos os tempos é Agostinho Carrara. Verdade. Olha, no dia que o Agostinho candidatar à presidência, eu sou o primeiro eleitor dele. Eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou simplesmente nacional-taxista. Eu queria muito ver uma versão da Grande Família atual. Será que o Agostinho traiu a Carrara Táxi e foi pro Uber? Ixi. Agostinho Uber? Se tivesse essa versão, meu caro, os taxistas iriam fazer protestos aí por mais de uma semana. Com isso, o Agostinho é do povo que quebra o Uber no meio da rua. É. Pé de carro, povo de costas, assim, aqui. Corta dele de taxista, de, aliás, motorista de aplicativo. Será que o Beisola partiria por iFood? Olha, não duvide. Se não for pro iFood, vai pro Uber Eats. Uma parceria ali com o Agostinho, hein? É. Eu acho que tinha que existir um spin-off do Agostinho. A vida do Agostinho Carrara. Vamos mandar essa proposta do... Vocês aí da Globosta, que acompanham aí as redes sociais, ouçam a voz do povo, ouçam a voz da gente aqui. Nós queremos, nós exigimos, na verdade, que seja feito aí um remake. Embora o Pedro Cardoso não goste, mas chama outro ator parecido com ele, não tem problema não. Chama aí qualquer um para fazer um especial sobre a vida de Agostinho Carrara. O que aconteceu depois do fim da Grande Família? Vamos criar uma petição, hein? E essa ideia é do... Essa ideia é do grande Leonardo, do Twitter. Um abraço, Leonardo. Grande fã da Grande Família. Um dos maiores comentários da Grande Família de todos os tempos aí do Twitter. Bom, isso é também, por exemplo, tipo um documentário sobre a história de superação de Augusto Carrara. Augusto Carrara deveria ser inspiração para todo brasileiro. Ainda mais numa época dessa com crise, não sei o quê. Ele nasceu pobre e hoje é um empresário de sucesso. Quer dizer, maior que esse, cara. Exatamente, um cara que veio de Alcântara, né? Sempre bom lembrar. Filho de um apostador de corrida de cavalos com uma chacrete. Um homem que venceu na vida, criou sua própria frota de táxi. Admirado pela família da própria mulher e hoje ele praticamente em metade sustenta. Isso que é... E como não, a gente fala de Grande Família, não pode esquecer também dos coadjuvantes. Falamos aqui do Agostinho já, do Lineu, do Tuco. Dona Nenê já falamos também, né? Falamos gostoso. Aqui... Com todo respeito. Com todo respeito, né? Que já é uma senhora aí casada. Meu filho. Falar também da Bebel, né? A Bebel que é a esposa aí do Agostinho, filha do Lineu com a Nenê. É, a Bebel é a versão da dona Nenê mais jovem, né? Também uma tremenda de uma gostosa, mas muito respeito. Respeito ao Agostinho. Ela é a mãe de família que sonha em ter sempre a sua família ali estruturada e nos eixos. Sempre pensa em cuidar bem do seu filho e acaba caindo nas falcatruas do marido, mas sempre perdoa ele. É a mulher dos sonhos de todo homem. É isso aí. É praticamente um tipo de parceria que grande parte dos homens que querem um amor de verdade pra vida inteira sempre sonha em ter. Uma mulher que não importa as cagadas que você faz na vida, sempre tá lá no seu lado. Porque você vai se fuder na vida, mas não é legal se fuder sozinho. Verdade. É uma mulher que você chega em casa, chega do trabalho cansado, dirigiu toda a sua frota de táxi, e você chega e encontra comida na mesa, jantar esquentado, roupa lavada. A mulher dos sonhos do brasileiro. Aí é bom. Falamos aqui dos principais, né? Falar dos coadjuvantes. Um dos maiores pasteleiros, quiçá o maior pasteleiro do Brasil, Abelardo Beissola. O maior presidente português deste país. Ele e a mãe dele. É. Os dois, eu acho, uma pessoa, não sei. É. São os personagens uma só. Não dá pra falar de Beissola sem falar da Dona Eutelvina. O Beissola, ele é... Não sou patetão. Olha que culpa do meu verdadeiro. Não sei de quem é essa porra. Puta merda. O Beissola é sempre lembrado como pasteleiro, né? Mas é sempre bom lembrar que ele é advogado. Reconhecido pela OAB. Ordem dos Advogados. Juntamente com o Dr. Gilmar. Doutor Gilmar Mendes é daqui, de lá de Diamantino, perto daqui. Não, mas eu tô falando do verdadeiro doutor. Gilmar Mendes é... Gilmar e aliás, Mendes não é nada. Bem só, né? É doutor Abelardo. Tô falando do doutor Gilmar, o advogado do Bossa, do Luiz Bossa. Ah, bom, tô assistindo. E aliás, só dois coisa, não é... E aliás, não é pessoal, é doutor Abelardo. Isso que vocês estão fazendo com ele é bullying. E o Beissola, que também é considerado um beta, né? Tá sempre atrás da dona Nenê. Com muita razão. É. Com muita razão, tá certo ele. Mas ele acabou ficando com a dona Abigail, que é a mulher mais feia de toda a série. Verdade. E chata pra caralho. Chata. Cara, parece a Supernanny. Eu tenho que confessar que toda vez que ela aparecia na Grande Família, eu tinha muita vontade de bater nela. Opa, que isso, cara? Eu não tenho certeza, né? Eu tô besta, cara. Tomando cu já é suficiente. Mano, tomando cu já é suficiente. Pode cortar essa parte. Eu de cárcer pra mim. Seu par fruto. Pra mim, essa mulher sorte. Não gosta da família. Pois é. E além do Beissola, existe também a grande amiga, a melhor amiga, né, da dona Nenê. A... Como é o nome dela, bicho? Me escapa. Marilda? Marilda. Isso. Tá com o nome da dona Abigail ainda na cabeça. Marilda, que é a manchê aí, né, no seu salão de cabeleireiro. Grande. Cara, e também acho que vai entregar a Bebel, né? Porque a Bebel vivia aí desocupada, né? Ela aceitou aí a Bebel pra trabalhar junto com ela. A Marilda é a verdadeira MILF do Brasil. O único defeito dela é que ela fuma. Isso não dá pra aceitar, não. Infelizmente. Quem gosta de cigarro? Me desculpe o nosso amigo Will Verruela, do Menes de Baixa Qualidade, mas não dá pra aceitar alguém que fuma, meu cara. Engaro da cama. pra mim isso foi gostosa. Cara da câncer, já tipo exemplo, tipo exemplo da Mariúcia, tava tão gostosa, contou que tinha dois caras correndo atrás dela. Verdade, verdade, era disputada. E o pior é que no início da série, tu lembra que ela sempre reclamava que não aparecia homem pra ela, né? E apareceram logo dois. Tanta mandinha, tanta simpatia, deu um resultado a longo prazo, né? Não foi imediato, mas pelo menos funcionou. Até o Tuco já ficou com ela. É. Antes da Gina, né? Antes de pegar a Gina. Ele primeiro... Pegava a Marilda e depois ele pegava a Gina. Quem pegou a referência aí? Acho que ninguém. A Gina é a fã delas, que é praticamente legal e chato nos termos, cara. Tipo, a Gina é mais ou menos, comparando com o Turma da Mônica, ela é mais ou menos o que é a Denise. Ela ajuda na história, mas é meio que, sei lá, é meio simpática, mas não seria melhor a história sem ela. É porque o que aconteceu com a Grande Família, ao meu ver, foi assim, depois que faleceu o Rogério Cardoso, que é o seu Floriano, eles tentaram de todo jeito colocar algum personagem ali que substituísse ele. Colocar, sei lá, uma namorada pro Tuco. E o Tuco já teve outras namoradas, que ele teve até um filho que nunca mais apareceu. E aí tiveram várias namoradas. Dele. Tiveram várias namoradas do Tuco, tiveram, o que mais? Colocaram o Paulão, o Beisola começou a participar mais, o Mendonça começou a frequentar a casa da família, até teve episódio que ele jantou na casa da família, sempre pra tentar substituir o Floriano, até que eles colocaram o filho do Agostinho com o mesmo nome, né? Eles esperaram anos aí pro menino crescer, e que eu como... Ainda com uma ajudinha dos erros aí de continuidade, né? Porque, tipo... O Cabinha tava com um ano, mais ou menos um ano, quando o Lineu entrou em coma. É. Aí se passa 4 anos e o menino já tá com 3. Eles quiseram a todo custo colocar esse menino grande pra ele participar mais e aí inventaram um coma pro Lineu. Isso aí não. Eu não aceitei isso aí, não. Muito, também não. Muito eu também lamentável. Não. Tipo, assim, por um momento que o Corsa capota em cima do Lineu, tipo, é um dos momentos mais tristes da TV brasileira, desde que o Tupi fechou. Sem falar que enquanto o Lineu tava em coma, a safada da dona Nenê tentou botar chifre nele com o médico. Com um velho médico. Safada demais a dona Nenê. E ainda sobre o Florianinho, eu como, assim como meu patrão, Dr. Telasco Avara, odeio jovens. Então esse é o... está eleito o pior personagem da Grande Família, é o Florianinho. E ele não merece carregar o nome... Não merece carregar o nome do grande seu Floriano. Um jovem que perde a própria família, aliás, a própria empresa do pai, jogando truco, realmente não merece nosso respeito, não merece nem a nossa admiração. Ele não merece nem o sobrenome Carrara, porque nesse episódio que ele apostou as empresas do pai, ele ligou pro pai chorando. O Agostinho Carrara nunca faria isso. Ele tentaria de toda forma enrolar a pessoa até conseguir ir... Florianinho não é digno do sobrenome vindo de Alcântara. Ele, pra mim, ele ainda tem muito estudo pra aprender, mas o Agostinho ainda tem muito questão. Cara, se fosse o Agostinho no final, ele ia acabar meio que apanhando da própria do Nenê ou de alguém lá, como ele disse, sei lá. Ainda tem muito pra aprender com o pai. Muito. Pois é. Mais uma prova de que jovem só faz merda. Eu concordo. 100% real, oficial. Inclusive, o seu Floriano me lembrou pensando naquele grande episódio. Daquele episódio que o Lineu ficou chapado, nada, posso comer aqueles biscoitos de maconha do Melhor episódio de todos os Lineu chapado ouvindo o Round About. A prova de que Lineu Silva é Jojo Ferry assumido. E a prova de que a Globo já... E a prova de que os parceiros já falavam de Sérgio Otaku, não sei o que, bem antes dela existir, cara. Pois Por é. Por isso que o Brasil é foda, cara. E na época o Lineu era veterinário, né? Ele foi cuidar do gato do Beisola. O gato morreu. Lineu chapado cuidando do gato do Beisola. Até que o gato morreu e ressuscitou depois do tempo. E teve aquele episódio também que ele levou, acho que era um cachorro, né, pra casa. Era o cachorro de uma mulher lá que tava até se insinuando pra ele. Sim, é verdade. E aí até o neném ficou pra criar. É uma coisa que falta, que eu sempre sinto falta na grande família, é um cachorro, né? Toda família tem um cachorro, um animal, um gato, mas nunca colocaram nenhum bicho na série. Eu acho que pelo fato do Lineu ser veterinário e trabalhar também em repartição de vigilância sanitária, eu acho que ele não concordaria muito, né? Porque bicho faz muita sujeira, né? Sempre faz. Até um hamster faz sujeira. E aí acho que ele não concordaria com isso. Mas se dependesse da dona, colocaria quanto você quiser. Acho que até o nosso próprio herói, o Chico, você também não concordaria. Hein, meu, já foi vítima de uma agressão desses odeios, cara. Lembra daquele episódio com o resto? O cachorro mordido. Eu botei essa foto aí, não sei se vocês concordam. Quem postou essa imagem aí foi o Beisola Memes, inclusive. Um abraço aí pro pessoal da página Beisola Memes. Queria saber se vocês concordam aí com essa imagem. Eu vou narrar aqui pro pessoal que não tá vendo, né? Que é só áudio e ninguém tá vendo. Uma criança começa a chorar em público. Aí bota as fotos aqui. Tenta fazer a criança rir com aleatoriedades. Bebel e Paulão. Tenta brincar com a criança até ela se acalmar. Mendonça, o seu Floriano e a dona Nenê. Dá instruções detalhadas aos pais, Lineu. Chora junto, Agostinho. Ignora a criança de propósito. Florianinho, Beisola e o Tu. É o motivo da criança estar chorando. Dona Abigail e esse outro quem é? O Beisola, não? É o Beisola, acho que é. Não, acho que é o pai do Beisola. É. Ah. Poderia ser a dona Etelvina aí. É, também. Dá um cigarro pra criança brincar. Marido. Concordo 100%. Inclusive, essa criança que ela recebeu o cigarro foi o bebê fumante. Uma polícia, eu já até ensinando aqui. Se é um pai ausente que compra cigarro, minha. Faltou aí, tá, eu adicionaria aí. É, daria um bilhete de aposta de cavalo, o pai do Agostinho. O pai do Agostinho é o melhor personagem que já apareceu na Grande Família, interpretado pelo Francisco Coco. É o viciado em aposta de cavalo, rinha de galo, jogo do bicho. Ah, Maria. É, personagem perfeito. Falando em rinha, não sei, eu lembrei desse episódio agora que as porra lá sobre o ar. Quer dizer, no viaduto, o nome da rua onde o Lineu mora é aquele que é um dos maiores heróis que o Rio de Janeiro tem e é compreendido até hoje. Tal do senador que esqueci o nome. Quem? Senador que eu esqueci o nome, mas era conhecido por organizar rinha de galo. Também não. Só sei do grande inimigo, o grande inimigo das rinhas, que foi o Jânio Quadros. Acabou com a diversão do país. Triste. Pior que o cara queria proibir até as mulheres de biquíni, velho. Queria que elas usassem maiô na praia. Se for gorda, tudo bem. Era tipo um cabaciolo, só que sem o papo da nova ordem mundial. Aí essa foto aí, ó. The Virgin Mendonça. Deixa eu ver se dá pra ler aqui. Baixinho, careca, destruído pelo tempo. Ajoelha e beija os pés da Marilda. Causa constrangimento ao amigo Lineu por não se dar conta de que não é mais um jovem de 20 anos. Funcionário do baixo clero da empresa, acomodado e só espera o INSS abrir os braços. Tenta de tudo pra agradar a Marilda, mas vai tudo bom. Aí de Paulão Shed. Trabalhador clássico, viril. Costuma marcar os vestidos da Marilda com suas mãos cheias de óleo. Trabalha com trabalho braçal, o que moldou o seu caráter. Tem todas as falhas do mundo. E faz o mínimo de esforço para esconder ou transformá-los em acertos. Analfabeto funcional, como todo bom brazuca. Casado e mesmo assim consegue manter relação com a mulher e com a Marilda. Perfeito. Não tem definição Mendoza. Melhor que essa. Mendonça é o maior beta do mundo. Tem um episódio que o Mendonça se apaixonou pela estagiária, que era uma tremenda de uma vagabunda. que ela tava enrolando ele e só queria o dinheiro dele. E o Mendonça todo apaixonado, como um jovem apaixonado pela web namorada. E aí o Mendonça deu um, se eu não me engano, foi um colar, uma joia caríssima pra mulher. E aí no outro dia ela tava saindo com o chefe dele. Gado demais, velho. O Mendonça, vamos dizer assim, um sugar daddy, só que sem dinheiro e corno. Exatamente, assim. Mas o Mendonça tem dinheiro, ele é funcionário público e é chefe de um lineuzinho. E vive sempre sozinho, não tem mãe, não tem mulher, não tem filho. Gasta tudo em uísque barato e camisas de seda maiores do que o próprio corpo. Vamos ler aqui, mais uma foto aqui pro pessoal ver. É tipo aquele meme lá do músculo, do homem com músculo correndo atrás de esqueleto. Aí bem aqui tem três. É o Paulão. Marilza, eu não sei imitar o Paulão. Se alguém souber aí, quiser se arriscar. Infelizmente eu não sei. Então vamos ler normal aqui. Marilza, eu diz você, vem cá, Marilza. Nas coxas da curva do teu corpão foi que eu capotei meu coração. Aí o Mendonça. Espadonha. Aí o Mendonça. Marildinha, minha deusa, meu amor, minha princesinha do céu. Marildinha, se você quiser, eu grito pra todo mundo que te amo, Marildinha. Aí o Tuco. Cara, a Gina terminou comigo. Aí a gloriosa Marilda, sai, maluco, todo dia é isso. Se fuder. E essa também é a prova. Só faltou aí ela dizer, me dá um cigarro. Cutuca, aliás, esse negócio. Me lembro dos erros portugueses. Ele conversando no modo com o professor Pasquale, e o professor Pasquale que se matar, se jogando de prédio. Pois é, matar mais uma foto aqui. Que agora tá muito na moda, né? E na verdade já se lançou essa moda. Se vocês pararem pra pensar, essas meninas de cabelo curto que estão aparecendo aí, internet afora, tudo foi por influência do grande Beisola. Preste atenção. Também acho. Só que o Beisola fica. O Beisola fica muito lindo, diferente dessas meninas. Verdade. Olha, não tem nada contra cabelo curto, mas. Acho que combina mais com oriental, mesmo. Agora é. Assim, chumpado, por exemplo, assim, não fica muito bonito, não. Todas feias. Oi? Todas feias. É o famoso cabelinho de quiosque. Ô meu caro, que desrespeito é esse, rapaz? Não pode respeitar as mulheres não, rapaz, são todas lindas. Ah, exceto que... essas aí da foto, que... mas mulheres são todas que lindas. Respeitar. É verdade. Respeitar, ok? Respeita, não gosta, respeita. Esse cabelo aí é o famoso cabelinho de quiosque. Sabe aquele cabelinho que... Ou de tigela. A palhazinha que fica no telhado do quiosque. Pronto, é esse cabelo aí. Palhazinha ou folha de bananeira lá em praia. Inclusive, nessa foto aí que o Marcelo postou, jogou aí, é o Breaking Bad da Grande Família, né? Você vê aí o Lineu e o Mendonça, o Beisola, munidos aí de um pote com uma substância branca, que ninguém sabe o que é direito. Prontos aí pra fazer a festa. Esse é o recheio do pastel do Fábio Assunção. Teve um episódio que ele fez uma participação especial. Vocês já viram o filme da Grande Família? Já, que o trem quase mata o Lineuzinho. E eu dei spoiler. Ah, esse filme é bom demais. Não. Eu me lembro dele passando na sessão da tarde. Aquela estagiária também, né? Acho que era a nova... Como é? Não sei se era estagiária ou se era a nova empregada lá da repartição, porque o Lineu fica com uma dúvida assim, né? Aí tem três futuros. Num ele vai em cima dela, no outro ele não dá bola e no outro ele esnoba ela. Acho que é mais ou menos assim, eu não lembro de cabeça. Faz tanto tempo que eu vi. É um filme da Grande Família, podia ser um clássico da sessão da tarde. É. Inclusive deviam assim, passar, viu? Fazer aí uma sessão dupla. Com certeza. Eu acho que quanto mais a Grande Família na programação, melhor. Verdade. A Grande Família pra Globo tá se tornando igual Chaves mesmo pro SBT. É. Se o SBT quiser passar a Grande Família também, a gente aceita, a Record, eu quero todos os canais passando a Grande Família no mundo inteiro. Verdade. Tipo, é um produto nacional que precisa ser exportado. Um dia, por exemplo, ao invés de você ver o Fofocalizando, que programa não é bom, mas meio ruim ao mesmo tempo. Imagina, você assiste Chaves, depois você assiste a Grande Família. Combinação perfeita, cara. Verdade. Verdade. Ah, foi uma das melhores decisões que a Globo pôde tomar. Acabar com o Vídeo Show e colocar a Grande Família no lugar. Vídeo Show você vai ser eterno, mas nos últimos anos é uma bosta, cara. Uma merda. Ah. Não, basicamente era só entrevistazinha com famosos da Globo, esses famosos aí que de novelinha, e praticamente nada de acervo. O propósito inicial do Vídeo Show era ter acervo, mostrar acervo, até de outras TVs. Tipo, eles pegavam a Tupi, da Excelsior, e colocavam no ar. Da TV Rio, hoje não faz mais isso. O último ano do Vídeo Show foi só lacração, então. O último ano do Vídeo Show, lacração. Quem lacra, não lucra, tá ok? Pera, só um segundo que eu tive de adotar ligado aqui. Acho que eu me lembro do que eu assisti, o último Vídeo Show, cara. Um programa histórico de mais de 30 anos, pioneiro na Globo, assim, mostrar no lugar da própria emissora, na TV, acabar ao som de Trem Bala. Uma das músicas mais irritantes e inventadas pelo ser humano. É triste, cara. Um triste final. Triste. Mas, tipo, eles não acabaram de fato, né? Acabou com o programa, mas o conceito continua. Uma vez ou outra aparece aí no Vídeo Show, no encontro. Aparece o quadro do Mais Você. Aparece aí o quadro do Vídeo Show. Mesma coisa do Bem-Estar. Mas pra... Você, pelo menos, é bom ainda. Porque é bom que dá pra assistir. Forma Bernardo, é o programa mais sonolento da TV brasileira, cara. Pra aparecer no encontro, é melhor morrer de vez. Esse programa não há quem aguente. Como foi falado aí da música do Trem Bala, é melhor passar um Trem Bala na minha perna do que assistir. Não, e quando você tá no hospital, lá na espera, aí tem que. É obrigado a assistir o encontro, porque só tem a Globo na fila de espera. Nossa, velho. A pessoa fica mais doente ainda estando no hospital assistindo isso. Você pede pra. Por favor, doutor, eu sei que a internação é proibida no Brasil, mas me mata, cara. Eu prefiro morrer, cara. Pensa, vai virar a tua merda. A pessoa vai gripada pro hospital, assiste isso na sala de espera e sai com um AVC. É triste. Muito triste, cara. Imagina você, tendo câncer. Por exemplo, você, um parente seu tendo câncer, você sofrendo. E pra amanhã... Pensa, vai morrer. E o cara que tá vendo câncer lá na TV, pensa, puta merda, eu vou morrer. Aí ele vê a TV, liga a TV, vê a Fátima Bernardes. E pior, vê a quebra falando sobre mansplaining. Spinsplaining. Vou falar nisso, eu vou começar. Eu vou começar a campanha. Vamos acabar com o monopólio da Globosta nos estabelecimentos. Se você vê uma televisão ligada em algum lugar, algum restaurante, bar, hospital, estiver passando a Globosta, desliga. E grava, inclusive grava. Um seguidor nosso colocou vaches na TV do restaurante. Colocou na TV do restaurante. Um herói brasileiro. Maravilhoso. O Monô deveria dar uma daquelas medalhas, tipo do Ordem Santa Cruz, porque isso é um ato de patriotismo brasileiro contra o monopólio dessa empresa que prejudica milhares de brasileiros. TV Bugres, você poderia mandar o seu clássico xingamento pra Globosta? Só isso que eu consigo deixar. A Globosta é muito ao cu. Foda-se a Globosta. Aqui tá você. Por isso que pra tirar esse clima de funeral da TV brasileira, é necessário que se coloquem mais programas desse tipo, né? Você vê que até agora, depois que a Globo botou a Grande Família de volta ao ar, a Band ressuscitou a Escolinha do Magal. A Escolinha do Magal é muito boa, viu? Verdade. Eu não perdia um. Eu lembro que na época em que eu morava até aqui no apartamento, eu ficava sozinho em casa e eu ficava assistindo a Escolinha do Magal. E eu ficava com medo até de acabar apertando o controle por engano e acabar caindo naqueles PowerPoint de anjinho que passava na Rede Vida. Acho que ninguém de vocês chegou a ver esse PowerPoint de anjinho, mas aquilo ali dava um medo em mim. Sério, dava medo mesmo. Pena que eu não achei nada disso até hoje. Mas enfim, mais volta medo, na falar aqui. Mais medo que o Jesus do SBT. Deita aí! Faz aí! Não é do meu tempo. Nem do meu. Não precisa aí, botando moral. Pois bem, vamos falar aqui. Oi. Opa, chamando. Alô, alô, alô. Oi. Oi. Ah, sim, oi. Vamos lá. Voltando a falar de A Grande Família, uma coisa que surgiu nesses dias e que tá mobilizando muita gente aí na internet é uma petição feita por brasileiros para colocar Agostinho Carrara como personagem jogável no GTA 6. Cara, imagina o Agostinho matando alguém com um soco inglês ou com uma arma, cara. Ou atropelando com o táxi dele, velho. Nossa, ia ser muito da hora. Eu tenho uma ideia, velho. Ou coloca um Uber no jogo e coloca a missão. Missão, atropelar e matar um motorista. Seria muito bom, velho. Inclusive, eu ainda vou assinar essa petição, embora eu não jogue GTA, mas eu acho que é uma causa nobre. Eu ainda não assinei, mas eu vou assinar. Já tá com mais de 5 mil assinaturas, né? Esperamos que em breve eles batam a meta. Inclusive, me fala que o próprio jogo é rumores, mas o próprio jogo todo é baseado... Parte do jogo é baseado no Brasil dos anos 70. É praticamente baseado no Brasil da época da picadura militar. GTA 6, Little August, em Los Silva. GTA 6, Carrara Corporation. Carrara, ainda não decidi. Os personagens que aparecem pouco, tipo Pajé Murici, que é o macumbeiro da turma. Verdade. A tem dona Nenê faz R$2.000 só com macumba pra não fazer exatamente. O viado. Dinheiro público ainda. Verdade. Praticamente o Collor. só que a dona Nenê só usa farinha pra fazer bolo. Rapaz, Bugris, tu falando com essa voz aí embaixo, tu me lembrou o aquela pegadinha do Moção, do Timbu, que o cara fala bem baixinho. Ei, Timbu! Timbu! Timbu é uma espada de Dom Pedro enfiada com 7 de setembro e tudo no seu pi. Uma história, né? Bom, aquela história lá dos bastidores, a gente ainda não falou disso aqui ainda. Aquela história lá dos bastidores que diz que os atores que interpretavam a Bebel e o Agostinho, eles eram brigados. Vocês acreditam que isso se transparecia na atuação deles? Acho que às vezes não, mas praticamente não. Comentar sim, tudo não. Não tem nada a ver, mas é tipo o Teresa de Mário, o cara fazendo que fazia o Jesse brigado com a Zima Zuzni. A gente tava falando aqui, Maressol, acerca dessa história, né, que diz que a Guta Stresser e o Pedro Cardoso, que interpretam a Bebel e o Agostinho, eles eram brigados, brigavam muito nos bastidores. E se isso transparecia na atuação deles na série? Acho que não. Eu nunca percebi isso. Acho que eles não deixaram isso implicar no profissionalismo. Não sei. Acho que pelo menos não no começo. É. Porque na parte mais recente, eu deixei de assistir. Começou a ficar chato. Começaram a entrar personagens sem graça. Tipo o Fábio Porchat, que matou a Grande Família de vez, foi a entrada do Fábio Porchat. Que ele fez um cabeleireiro. Vocês lembram disso? Não. Sim. Eu também não cheguei a acompanhar as últimas temporadas. Não. Eu espero que não reprisem. Pois é, e aí eu parei de assistir daí. Acho que foi mais recente a briga, né? Não cheguei a perceber, não. E diz que até o último episódio, que mudam praticamente todos os atores, né? É mesmo. Teve até o Marcelo Adnet também, e acabou com a história da Grande Família. Verdade. Teve um episódio... Uma mágica história de suíta pro ex-humorista fracassado da MTV. Muito. Teve um episódio que a Fátima Bernardes... Diga, Marcelo. Ela, tipo, foi no estúdio, era... Eu não lembro direito. A Fátima Bernardes foi visitar os... Uma gravação, assim. Não lembro de... Mas também foi bem na última temporada. Se tem Fátima Bernardes, não presta. Sigam o meu conselho. Lembrei agora de um personagem muito importante no enredo da série. Genilson, o ajudante do Beissola. Ah! O Beissolinha. Ele é chamado de Beissolinha algumas vezes. E é o cara que faz tudo. E cortou a internet. Tudo. É o que parece o Israel do Havaí, né? O Israel. Ele mesmo. E todos os episódios ele faz um papel diferente. Ele é o garçom do Beissola. Ele já foi. Já tocou em banda. Já foi garçom no Pai Vence. Já foi porteiro. Hoje ele cantou. No episódio de hoje ele cantou. E ele não tem uma fala sequer. Ele quase nunca fala, coitado do Genilson. E depois do pai do Agostinho, o Genilson é o melhor personagem de toda a série. Isso, cara. É igual o figurante narigudo do Chaves. Exatamente. O figurante já foi funcionário de Acapulco, do hotel de Acapulco. Já foi vendedor de balão. Figurante narigudo. Que Deus o tenha. Morreu? Eu acho que sim. Não, Chaves Marcelo de Marco é eterno, então infelizmente é provável. Mas ele parecia ser jovem. Sabia que o André Marques tentou o papel de Tuco, mas não foi aprovado. Não foi. Papel de quê? De Tuco. Foi mesmo? Não foi. Foi, tá aqui. Mas rapaz... Que no Wikipedia. Não, mas também André Marques... Com o André Marques no papel de Tuco, com certeza a série acabaria em 2 anos. muita contenção de suspensa. Acabaria quando ele comesse todos os personagens. Ah, eu tô morrendo aqui. É uma coisa boa e ruim, velho. Uma coisa meio ruim e boa, velho. Tem coisa boa e que pelo menos dá uma chance... Aqui agora dublo aquele cara dublo com o Panda, que ele combina com o personagem, cara. O do lado ruim que ele teve que ir pra Malhação. Muito triste, cara. O André Marques como Tuco ia falir a pastelaria do Beissola. Ó, cada episódio da cada temporada custava em média 200 mil reais pra ser feito. Vixe. Era muito é dinheiro. Pouco ainda. Pouco? É pouco, tem que investir mais. O maior entretenimento do Brasil merece mais investimento. O último paixão moral deste país. Verdade. Deste continente. Tipo, você puxava que é o bastião moral deste continente, dessa parte do continente. Isso aí é tão simples e tão boa. Agora a minha dúvida é. Se a Grande Família foi passar em outros países, será se fizeram fandub, fansub, ou foi dublagem oficial mesmo, deles lá? Tem alguma informação aí, Marcelo? Tu que tá olhando aí, se foi exportado pra algum outro país? Não. Pô, aí fica difícil, né? Acho que deviam exportar aí esse produto, que é maravilhoso. Nem que fosse passar aí na Globo Internacional. Ou, por exemplo, na SIC também. Achei inadmissível que a Globo consegue exportar Malhação pra Portugal, transformando ela em uma série. Uma coisa horrível daquela. E uma obra de arte com uma grande família. Os caras conseguiram ganhar um Emmy International. Os caras conseguiram ganhar o M International com a porra da Malhação e não ganha nada com a Grande Família. Que injustiça é essa, Brasil? Até quando? A Grande Família, aliás, não sei se é verdade, o Agostinho Cara, na vida real, quase ganhou, não sei se um daqueles prêmios que a Globo sem ganha, não sei o que, internacional, por causa do personagem dele. Eu vi na Wikipédia, eu acho. E eu acho que hoje uma injustiça não ter ganhado. É, realmente. O Internacional, eu acho. Agora, uma curiosidade, como seria o nome dos personagens em um país internacional, em inglês? Beisola seria o Big Lips? O Coxinho seria, acho que o Augusto. Pô, meu bosta, mas vai em próximo. É. Nenê seria. A Nenê seria Baby? O Paulão seria Big Paul Off Regulage. Big Paul Off the Regulage. E a Pepe no seu nome completo ia ser Mary Isabel? E seu Floriano seria o Flower Ear. Flower Ear. Genial. Que desgraça é isso? Tá vendo Chaves, moleque? Passou o computador. Sim, eu sou o computador do meu irmão, eu tipo os desenhos toda hora. Que jeito, tá mesmo? Pareceu a voz da Pops aí. Oh, 55 minutos. A gente termina logo, Marcelo? Quer falar mais? Não, acho que não tem muito o que falar, não. A gente já falou de todos os personagens aqui, falamos do Agostinho no GTA, falamos do filme, fizemos aqui um apanhado. Eu queria falar de algumas teorias, mas infelizmente eu não tenho nenhuma. Tá, então vamos encerrar aí. É, vamos encerrar. Vamos lá. Pedir a vocês aí que deixem suas considerações finais, suas arrobas aí pro pessoal seguir. Quem começa? Bugres. Aliás, primeiramente quero agradecer pela minha presença neste debate com grandes pensadores dessa rede, da série C, dessa grande rede social que é o Twitter. Gostaria também deixar aqui as pessoas, não chego no nível de demência da TV Menosol, mas também chego perto, então, meu arroba é arroba TV Bugres, tudo junto agora, que fica informando nessa época, arroba TV Bugres, segue lá para dar força para este trabalho de uma pessoa só por enquanto, de levar informação de péssima qualidade para milhões de brasileiros, levar a imagem dessa Dallas brasileira para todo o país. E é isso. Agradeço a todo mundo, beleza, e é nóis. Boa, meu querido. Muito obrigado. Quero agradecer por esse momento incrível, que foi esse debate muito produtivo. Sobre a maior série, não posso dizer do mundo, porque a maior série de todos os tempos é Chaves. Aliás, é Vaches. É. Vaches é a melhor série de todos os tempos. Mas Chaves, eu quero agradecer. É um plágio de Roberto Gomes Polainos. Isso é um plágio. Essa ideia é genial. Doutor Telasco Avara vai processar a Televisa. E é isso. Foi muito bom. E um grande abraço pro Genilson, da Pastelaria do Beisol. Tenho certeza que ele está ouvindo isso. Forte abraço a todos, muito obrigado. Um abraço também pro Beisola Capas, né? Beisola Capas, o maior empresário do ramo de capas. É isso aí. Marcelo. Eu quero agradecer o Telas Cavara por liberar a TV Maria, o funcionário da que é o DJ Van. Muito obrigado. Meu Twitter é @owfarias e o Twitter da Metroal é @metro_litoral. Isso aí. Ainda tá vendendo CD, Marcelo? Tô, ainda tô. Pô, vamos fazer o jabazinho aqui. CDs Sweetest Metro, com duas músicas inéditas que não foram soltas ainda na internet, por apenas R$15 mais frete. Entre em contato lá na DM da Metro Litoral para mais informações. É a Sweetest Metro. Um abraço também ao Miele. Miele não pôde estar com a gente hoje, não sei se mais tarde ele vai poder, mas um forte abraço aí. A voz melódica e tropical por trás das músicas do podcast Metrópole. Pois bem, minha arroba do Twitter, arroba Ian José Silva, e arroba TV Corisco PI, que é arroba da TV Corisco, que ultimamente estou sem ideia para fazer nada lá, mas vez ou outra a gente ainda aparece. Os nossos canais no YouTube, meu canal pessoal, Ian José Silva, onde eu posto a Bodega do Maguila, escutem lá porque é muito bom. É, Enciclopédia do Rádio. Bodega do Maguila. Hã? Bodega do Maguila. Vamos ver, ó. Nossa meta próxima aqui vai ser tentar chamar um grande ícone da música nacional. Já digo logo. Isso. Se não for pra Bodega, vai ser pro podcast Metrópole, viu, Marcelo? Eu não quero saber quem é, mas me chamem, pelo amor de Deus. Chamaremos. Pode ter certeza que você será um dos convidados. Vamos ver, Ian, se tá certo. Oi. Posso te pedir um favor aqui? Diga. Você poderia mandar a clássica vinheta Maresol? Oh, posso sim. Olha lá. Faz o fio e aí. Peraí. Um, dois, três e. Cadê a coisa? Faz o fio e. Alguém faz aí. Maresol, O Beto tá cantando essa desgraça. Também quer mandar um abraço para as outras pessoas. Pra todo mundo no Twitter que me segue, pro grupo da Metrópole, pro Zip Zop, e para as duas pessoas que mais acompanham a minha família, que se comentam comigo, o Leonardo lá de Belém, e só alguns segundos para eu achar o nome aqui, o Mídia da Mapá, que também praticamente é, acho que foi criado assistindo esse grande clássico da televisão brasileira, que chega perto de ser uma das clássicas novelas da Rede Tupi. Grande abraço para todo mundo aí. E já chega, já tá. É, já vamos bater. Já batemos uma hora aqui. Eu quero mandar um abraço aí pra galera do Cabeça de Lajota. O final do Cabeça de Lajota. Não sei o que tá postando. Muito triste. Tá. Encerra. Pois é, vamos encerrar logo, né? É. É, tchau. Mas é isso aí, galera. Esta foi mais uma edição aqui do nosso podcast, cheia de assuntos aí sobre a maior série de todos os tempos no Brasil, que é a Grande Família, que é de todo mundo, é o Vasco, como a TV Maresol já bem falou. E esperamos que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube, assine o feed do Spotify, do iTunes, do Google Podcasts, vá lá, procure. E ouça os outros episódios também, porque são muito bons. Lançamos aí, sábado passado, um episódio sobre espermacete de baleia. Uma participação aí da Metro Rio, do... do Galo de Calça. É imperdível, cara. Você não pode deixar de ouvir. E é isso aí. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau. Encerrou. Está encerrado. Você é tão surda aos ouvidos, faz me sentir constrangido. Se você fosse interessado, viria aqui pra jogar. Vou te contar que eu sou gamer, não gostou, vai respeitar. TV Bugres já tomou banho?